Entre a tinta e a caneta, vários versos, me perdendo e me encontrando, entre o conto com o convexo. Traçando as linhas, desenhando o universo. Sou grande demais pro mundo não me ver de perto. Ele só me vê de perto na manchete, preso com carregamento, intocado na pochete, pivete. Tá querendo um dia ter um jet, conquistar uma gatinha, dar rolê com algum cash. Esse é o sonho dos pivete da quebrada. Depois do plantão, de uma noite arriscada, biqueira. Tá de segunda a sexta-feira, pista agitada, playboyzada tá aqui cheira. Eu vi um maninho ali sonhando em ser jogador. Talento na corrida, dribava igual Garrincha. Passou dificuldade, hoje em dia tá na pista. Esperto, ligeiro, mal, é bumerangue, quer saber? Só pra quem teve nesses mangue, altas horas da madruga. Uns manos soltando raio pronto, dedo torto, nariz sangrando. Trago um pouco de fé, independente dela, pra não ter que ver os mano passa por essa merda. Comigo ninguém pode, espada de São Jorge, arruda. Livra a maldade ali da rua, viu os bota preta. Pulou de bicho ali na cesta, prejuízo é de privada. Liberdade, isso é mó treta. Isso é mó treta. Isso é mó treta. Ele só me vê de perto na manchete, preso com carregamento, intocado na pochete, pivete. Tá querendo um dia ter um cash, tá querendo um dia ter um jet. Ele só me vê de perto na manchete, preso com carregamento, intocado na pochete, pivete. Tá querendo um dia ter um cash, tá querendo um dia ter um jet. É pra salvar o leite dos moleque, correr dos pés de breque, por isso um corre serve. Na mão dos verdadeiros um toque serve. Aprendi desde moleque, respeito é chave, mestre. Respeita a vez, cada um tem sua vez. Não fala alto, neguinho, parei de falar toda vez. Cuidado com os bipa, onde toca droga. Fica de esquina, tem cliente toda hora. Lembrar do sabotagem, o que que ele dizia? Celular, na mão de Zé Povinho virou uma arma. Vende viatura, descaracterizada. Te prende com uma dole, te apresenta com uma carga. Não vai querer virar capa da manchete. É, sabe usar arte do black. Caixa baixa, graduado, o pivete. Cantou a Lili na capa dos mano, ele se despede. Vida louca, nós se joga e ela segue. Agora é voltar pro morro e levantar junto do chefe. Esqueceu o passado, o que ficou pra trás. Tô legal de correria, micharia nunca mais. Tem que tá de ciclone, a barreta e faz mais. No rolê de Opala, ouvindo Racionais. Fala primo, tô nessa luta pra vencer. Nós de novo na manchete, cara limpa na TV. Estilo underground, opção nossa de viver. Tamo junto na função, junção dos MDP. Ele só me vê de perto na manchete, preso com carregamento, intocado na pochete, pivete. Tá querendo um dia ter um cash, tá querendo um dia ter um jet. Ele só me vê de perto na manchete, preso com carregamento, intocado na pochete, pivete. Tá querendo um dia ter um cash, tá querendo um dia ter um jet. Só me vê de perto na manchete.